Sim, felizmente, quando isso acontece, é sempre uma situação especial. Nós, por volta das 19 horas, chamados para as 19 horas certas mesmo, fomos chamados pela GAS para uma parturiente que estaria já com contrações. Na altura disseram-nos que teria contrações de 5 em 5 minutos, e fomos, o saco de água já tinha arrebentado, e fomos ao local para fazer um transporte da parturiente para o Centro de Saúde de Oliveira. Logo ali a equipa que fez que estava como tripulante de ambulância perceberam que de facto a situação era ainda mais célere do que a própria parturiente dizia, que recusou-se até inclusive a ir de maca, foi sentada para a ambulância, foi ainda sentada para o Centro de Saúde, mas de facto as contrações eram muito mais rápidas do que a senhora dizia, e transportámos ao Centro de Saúde, como cuidados diferenciados naturalmente. No Centro de Saúde foi vista pelo médico de serviço e chegou mesmo a ser reencaminhada para outra ambulância nossa para seguir para Coimbra. As coisas voltaram a acelerar um bocado e foi retirada novamente para o Centro de Saúde, onde acabou por ter, felizmente, o bebê sem problemas. Por pouco o bebê não nascia dentro de uma ambulância da Corporação dos Bombeiros de Lagares. Sim, por pouco. Se a ambulância tem seguido logo para Coimbra, pronto, ela ali demorou mais 5 minutitos, por isso, durante o trajeto, nasceria de certeza absoluta numa ambulância. Portanto, isto aconteceu no sábado. No caso de não existir serviço de atendimento permanente em Oliveira do Hospital, qual é que seria o caminho a ser seguido pela vossa ambulância? Portanto, seria para Coimbra, portanto, a partir do bebê nasceria sempre na ambulância? Nasceria sempre na ambulância, exatamente, até porque estas coisas do INEM às vezes não se compreende. Eles mandam a CIV, passo o termo, para tirar uma unha encarvada de um prédio, de um doente qualquer, e neste caso a CIV não veio, ou estaria ocupada, naturalmente, é por isso, às vezes os critérios de ocupação da CIV pelo INEM são o que são, valem o que valem, mas neste caso, claro, se não houvesse o centro de saúde, não tivesse aberto, naturalmente, que nós correríamos o risco, aliás, ia acontecer de certeza, em que o bebê, neste caso, iria nascer numa ambulância. Isso não tínhamos dúvidas nenhumas.